Dallas, Dallas, Dallas. Maloqueiro chique eu tô, diversificando no quesito conquista. Colecionando os robôs, linda me chamou de amor, falou que foi primeira vista. Impressão que impressionou, magnata do subúrbio deslizando na estica. Desenrolado elas querem dar o bote, mas conta até 10, valoriza. Acelera o pistão, dá pra ver o mar dentro de alguns minutos. Controla a emoção, a vida passa inteira dentro de um segundo. Aproveita a viagem, só respira fundo. O resto é marcha, nós taca forte. Se quer presente, bebê se envolve. Periculosa, senta rebolando, jogando pro bonde. Eu tô ficando tonto, ao tamanho do pacote. Desenrolei com a bandida que vem importada de longe, só pra dar um corte. Ela quer um fight. Maliciosa, já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade. Que hoje é resumo, mais cedo, mais tarde. Ela quer um fight. Maliciosa, já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade. Que hoje é resumo, mais cedo, mais tarde. Ela quer um fight. Maliciosa, já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade. Que hoje é resumo, mais cedo ou mais tarde. Ela quer um fight. Maliciosa, já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade. Que hoje é resumo, mais cedo ou mais tarde. Ela quer um fumaça pro ar. Pela liberdade, mexe a bunda. Posso te deixar molhada com uma frase. Foi bom te encontrar. Nosso santo bate, a vida é curta. Pula nesse carro e aproveita a vibe. Copão na mão, bem trajado. Tudo parece melhor chapado. Tudo parece melhor chapado. Cabelo na régua de maciça. Pescoço tá cada vez mais pesado. King Soro 18 fechado. Um alto pro nego, eu escalo. No céu azul e amarelo. Acelerando, ouvindo belo. Desvendando o mistério do de construir meu castelo. Q3 ronca abrindo o teto. Vem que o pai mostra o talento. RJSP, meu papo sempre vai ser reto. Eu sei que tu quer fight. Maliciosa, já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade. Que hoje é resumo, mais cedo ou mais tarde. Ela quer um fight. Maliciosa, já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade. Que hoje é resumo, mais cedo ou mais tarde. Ela quer um. Muito gostosa, safada. Um fight é um fight. Tá ligado, né? Aquele fight é.